Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Hoje, não com um livro, eu começo sempre este programa, vamos aqui falar sobre um livro, quase, é quase sempre, mas temos também outras coisas, temos teatro, temos música, e hoje ficamos mesmo pela música, pelo fado. O meu convidado, ou seja, temos um disco a acompanhar esta conversa, Francisco Salvação Barreto é o meu convidado de hoje. Francisco, seja muito bem-vindo a este programa, muito obrigado por teres vindo. Olha, eu quero perguntar-te como é que estás, como é que têm sido os teus últimos dias, se estás habituado a acordar cedo ou não, tens aqui uma série de... fizeste uma entrevista antes desta, agora estás a gravar esta, portanto, como é que têm sido os últimos dias? Estás cansado, não estás cansado? Conta-me, diz-me muito coisas, no fundo é isso. Tem sido ótimo, não estou nada cansado, estou ótimo, acordo cedo. É habitual em ti? É habitual. Muitas vezes é aquela questão do fadista que se deita tarde. Não durmo muito, no geral pouco. Mas tenho filhos pequenos e tenho a minha vida, portanto não... Sempre com energia. Francisco, olha, estás aqui para falar sobre este livro, sobre este disco, lá está, é o hábito, Horas da Vida, e é este disco, precisamente, o teu primeiro disco que vai acompanhar esta edição das Madragoas. Que hora é esta da tua vida em que decidiste editar um disco, o teu primeiro disco? Olha, é uma hora em que às tantas que se justifica por uma vontade já antiga de um dia gravar alguma coisa e por ter chegado à hora de avançar sem medo. Portanto, é uma hora que é marcada por isso, por essa ausência de medo agora de avançar, porque eu já canto há muitos anos e... Cantas há quanto tempo? Olha, eu canto desde os 13, 14, ao princípio, obviamente, de uma forma mais ligeira e completamente amadora, claro. Sim. E depois foi-se profissionalizando com o tempo e de uma forma muito natural. E pronto, comecei com essa idade, tenho quase 37, portanto, já há alguns anos que vou cantando. E a verdade é que a sensação que eu tenho é que também já há alguns anos o teu nome é falado e as pessoas que estão no meio fadista acabam por estar familiarizadas com o teu nome. Porque só agora o disco? Já disseste alguns motivos, mas houve alguns períodos em que essa hipótese foi levantada e tu achaste que não seria o momento certo, também por causa de medos ou de qualquer outra coisa? Foi isso mesmo. Eu fui algumas vezes sondado sobre a disponibilidade que haveria, que eu teria para gravar, e eu nunca quis. E não era necessariamente, não era uma questão de medo. Eu tenho referências nos fados muito, muito... que para mim são, eu já disse isto numa entrevista, que são aterradoramente marcantes e gente com uma qualidade extraordinária. Portanto, há ali uma altura em que te perguntas o que acrescentas a uma arte que tem expoentes como tem esta nossa arte do fado. Esse sentimento pode ser bom ou mau, não é? Exatamente. Por um lado é bom porque até te pode... Para começar, porque tens uma ótima... tens ótimas referências e, portanto, tens do melhor que há para aprender e para revela, avançar. E revela algum respeito pela própria história do fado, não é? Não, acho que sim. Depois há ali uma fase complicada quanto mais tempo passa... Mais o sentido de responsabilidade aumenta. E, portanto, isto é uma frase um bocadinho feita, não é? Mas quanto mais sabes, menos percebes que sabes, e, portanto, há aqui este juntar de emoções e de... Portanto, eu não diria medos, é realmente pensar o que é que se traz de novo, a não ser só barulho. Mas isso pode ser paralisante também, em certa altura. Esse peso da responsabilidade claro pode se tornar claro paralisante. Sim, mas aí é que é o salto, aí é que é o... Não lhe quero chamar coragem, porque também não acho que seja um ato corajoso, mas aí é que depois há o risco. Aí, pronto, eu decidi arriscar. E, portanto, todas as coisas foram alinhando para este risco, um risco mais ou menos controlado nesta fase de avançar com o disco. E quando te digo que as coisas foram sendo mais ou menos alinhadas, houve uma coisa desde o princípio que me fez ou que me fez avançar com alguma certeza. Tive a sensação, quis fazer um disco como não diria como era feito antigamente, porque isso também, porque as coisas mudaram muito, mas quis fazer um disco com criações minhas, na sua maioria, e portanto fui reunindo repertório que é meu e que não é de outros, e portanto, quanto mais não seja, se não trouxesse nada de novo, trazia letras novas e trazia outras vivências e outras... as minhas vivências, não é? As letras aqui incluídas foram escritas durante um período de tempo, consegues definir mais ou menos, ou há aqui coisas muito antigas e coisas mais recentes? Olha, há coisas muito antigas que eu já tinha decidido que um dia haveria de gravar e que estavam escondidas na minha... lá no fundo da gaveta? Lá no fundo da gaveta, que era para nem sequer me lembrar delas antes do tempo. E depois, também de uma forma muito natural, tive grandes amigos que escreveram para mim. A primeira pessoa que escreveu para mim especificamente foi a Aldina, com quem eu canto no Senhor Vinho e de quem sou muito amigo. E há um dia que a Aldina me diz, diz-me um fado que tu gostes. E eu disse, olha, eu gosto muito do fado de Margaridas. E ela disse, vou-te escrever uma letra para esse fado. E é, eu vi o que tu vias, é um dos fados que está neste disco. E depois também de uma forma muito natural juntaram-se aqui o Zé Luís Gordo, com quem tenho o prazer de estar muitas vezes. O Zé Luís é de onde o Senhor Vinho e portanto estou com o Zé Luís muitas vezes. O Zé Luís não só é um poeta reconhecidíssimo, como tem a generosidade de gostar que as coisas dele sejam cantadas. E depois também se juntou o João Monge, juntou-se a Maria do Rosário Pedreira. Portanto, isso, eu não podia estar melhor rodeado. Portanto, se alguma coisa não estiver boa, fui eu que fiz mal. Porque tudo o resto está... Há pouco falavas desse sentido de responsabilidade e também dessa atenção para atenção àquilo que os outros já fizeram no passado, no fado. Aqui essa questão da responsabilidade também se pode colocar. De João Monge a Maria do Rosário Pedreira, está aqui a nata no que diz respeito à poesia para fado. Sentiste isso também? Claro, claro que sim. Pois é isso mesmo, quer dizer, a responsabilidade sempre foi assumida, e era aquela questão que eu dizia há bocadinho, foi numa fase de risco, de sem medo, sem avançar. Agora queria era ir com, nunca cantaria coisas que nunca dissesse. Gostava de ter, eu sou um bocado picuinhas com as letras que canto, e portanto queria mesmo que fosse uma coisa boa, e portanto tivesse a sorte de ter à minha volta gente boa. Isso então é uma maravilha, desde quem escreveu, aos músicos, à editora. Isto foi tudo uma feliz junção de fatores. Francisco Salvação Barreto, é o convidado desta noite das Madragoas. Estamos aqui a conhecer melhor este Horas da Vida, é o disco de estreia do Francisco. Francisco, vamos começar a ouvir alguns dos temas, obrigatoriamente, tem mesmo de ser. Vamos a isso. E vamos começar por O Meu Amor Anda em Fama. Fala um bocadinho deste tema, há alguma história aqui para contar a propósito deste tema que vai inaugurar, de alguma maneira, aqui a banda sonora das Madragoas de hoje. A letra é de Pedro Homem de Melo, a música de Filipe Pinto, Fado Meia-Noite. Olha, era um daqueles que querias gravar já há muito tempo. É um fado que eu canto muitas vezes. Portanto, era um fado que eu já terá comigo há alguns anos. É um fado que eu conheço há muitos, muitos anos, mas que comecei a cantar mais tarde, quando percebi o que estava a cantar. E gosto de começar com este fado, porque... e é dos poucos fados que não são criação minha, que estão neste disco. Este fado é do repertório do João Ferreira Rosa, e gosto de fazer sempre menção ao João, porque à altura em que eu percebo que isto dos fados me entusiasma e me desinstala, é quando ouço o João. Eu não me lembro exatamente se foi ouvir o Vianinha do João ou se foi ouvir até o Empossado ou o Arraial, houve qualquer coisa ali que eu percebi que isto era, enfim, eram umas músicas bonitas que eu achava graça, que comecei a cantar o Empossado, as Tranças Pretas, cantar as coisas que percebia, o Bairro Alto, cantava assim umas coisas apropriadas à idade, as coisas que eu percebia na altura, mas é com o João que eu percebo que isto não me é indiferente. E pronto, tive o gosto de conhecer o João muito bem e estar muitas vezes com ele, de o ouvir muitas vezes ao vivo e de aprender muito com ele e pronto, e faço essa referência ao João sempre que posso. E pronto, e aqui está o meu Morando em Fama. Quero bem. O meu amor anda em fama, mesmo assim lhe quero bem. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Os olhos do meu amor não os vejo em mais ninguém. Tentaram deitá-lo à rua, mas fui logo abrir-lhe a porta. Tentaram deitá-lo à rua, mas fui logo abrir-lhe a porta. E a minha mão toda nua toda a noite morta, e a minha mão toda nua varreu toda a noite morta. Há cinzas no meu espanto, a cidade está vazia. Há cinzas no meu espanto, a cidade está vazia. Correm lágrimas e canto, a carne que me alumia. Correm lágrimas e canto, a carne que me alumia. Porém mil vozes medonhas, como pedaços de lama. Porém mil vozes medonhas, como pedaços de lama, segredaram-me vergonhas do meu amor que anda em fama. Estranha calma e tudo cheira a ti. No quarto não há ninguém, só sinais de alguém dormir. Num canto jaz um vestido que tu deixaste esquecido com a pressa de partir. Num canto jaz um vestido que tu deixaste esquecido com a pressa de partir. Na mesa só ponho um prato, estendo a toalha dobrada. O teu lugar está vazio, o que era fome é fastio, e tudo me sabe nada. O teu lugar está vazio, o que era fome é fastio, e tudo me sabe nada. A cama está por fazer, os lençóis são pontas soltas. Ainda lá está a almofada pelo teu rosto marcada. Talvez eu sonhe que voltas. Ainda lá está a almofada pelo teu rosto marcada. Talvez eu sonhe que voltas. Noite só. Letra de João Mons, música de Carlos Neves, fado de Tamanquinhas, um dos temas que faz parte então deste disco de estreia do Francisco Salvação Barreto, Horas da Vida. Eu acho que também é interessante para os ouvintes ficar a conhecer um pouco a história que está, ou o motivo, a justificação por teres gravado cada tema, ou pelo menos os temas que aqui vamos ouvindo. Neste caso, Noite Só, como é que surgiu este tema na tua vida? Olha, este tema surge de uma maneira engraçada, porque eu gosto muito das coisas que o João escreve, e então arranjei a maneira de conseguir falar com ele e telefonei-lhe a pedir se ele me escrevia uma letra, e o João foi muito generoso, pediu-me, disse: manda-me algumas coisas tuas. Algumas coisas que tenhas, algumas coisas que te vejas a cantar, para perceber qual é que é a tua identidade onda. E a tua, exatamente, onda, a tua praia, como dizem nos concursos. Exatamente. E é engraçado que, mas lá está, os artistas, os bons, percebem, como eu costumo dizer, o João topou-me à légua, e portanto escreveu-me esta letra. Que ele na sua simplicidade me manda e diz assim: escrevi aqui uns versos, vê lá e tal. E eu gostei logo da letra, disse: escrevinhado ou não, está extraordinário. Fiquei muito contente com a letra, e é daqueles fardos que tenho a certeza absoluta deste disco que me vai acompanhar para o resto da vida. Chama-se Noite Só, então, e tem essa letra do João Mons. Hoje converso com Francisco Salvação Barreto a propósito deste disco de estreia, Horas da Vida. Mas, Francisco, apetece-me voltar ao tema. Isto porque esta Noite Só, e aqui estava, depois de ter ouvido cantar este tema, também estava aqui a ler. É sempre um exercício curioso, quando temos um disco na mão, é ouvirmos o intérprete, mas também lermos os poemas com atenção. E acho que já está a cair um bocadinho em também, não sei se vais concordar comigo ou não, mas o facto de o disco, o formato de disco, ter perdido alguma importância ao longo dos anos, este gesto, que é a mesma coisa física, não é? De agarrar o disco, aquilo que eu acabei de fazer, deste-me o disco para a mão, abri, tirei o plástico e agora estou aqui a descobri-lo um pouco mais, a ler as letras, e estava eu aqui a ler a letra deste Noite Só, e apercebo-me que é um tema que fala de alguma maneira de solidão, Nas casas de fado, na casa de fado, no Senhor Vinho, e tu estás numa das casas de fado mais míticas de Lisboa, há público, com o lançamento do disco, dás entrevistas, vais ter obrigatoriamente também mais pessoas a ouvir-te, mas há sempre uma componente de solidão no fado. Sem sombra de dúvida. Há, e quanto a mim tem que haver. É sempre, a certa altura, é sempre o homem e as suas próprias emoções. É, né? tem que ser. Obviamente que vamos buscar várias coisas que nos acontecem na vida, porque a pessoa não vive sozinha sempre, não é? E tem que ir buscar, quanto mais não seja, porque não é um ser hermético, não é? Quer dizer, vai sempre, acaba por ser sempre atingido pelas coisas que, para o bem e para o mal, pelas coisas que estão à sua volta. Mas é um caminho só. E tem que haver essa solidão, porque senão não... Tem que haver silêncios. E hoje em dia é muito complicado. Muito complicado de gerir. Portanto, ou se tem essa capacidade de abstração de vez em quando, de centrar... Há aqui quase uma espécie de disciplina. Sim, tem que haver um bocadinho. Disciplina do silêncio, tem. No fato. Não estou a dizer que isto seja transversal, não é? Eu acho que sim. Eu cada vez tenho mais essa perspectiva em relação ao fado, e nisso, isto vem naquela sequência que estávamos a falar há bocadinho, do aumento da experiência vir a par com a responsabilidade, não é? Eu cada vez, quanto mais descubro, mais percebo que há por descobrir, e cada vez percebo que isto é muito mais complicado do que se pensa. E, portanto, uma das coisas é essa. É preciso silêncios no sentido de solidão na vida para perceber exatamente o que é que se está a fazer e o que é que se está a cantar e em que fase da vida é que estamos, o que é que é muito importante. E depois é um caminho que é feito, obviamente que isto tem gente à minha volta, tem gente a tocar para mim, da forma extraordinária, quando quiseres falamos sobre isso, sobre os meus grandes já amigos lá vamos, que, já lá vamos. Que tocaram para mim. Estás bem acompanhado? Muito bem acompanhado. Sobre o ótimo acompanhamento que tive também pelo museu, pelo acompanhamento extraordinário que tive, para estas pessoas que se juntam, estes grandes amigos que escrevem para mim. Agora, obviamente, que depois a voz lá está a minha e eu é que tenho que pensar naquilo e tem que haver, houve momentos até no amadurecimento deste disco que foram feitos sozinho. Há pouco, no início da conversa, brincava aqui com o nome do disco, Horas da Vida. Estas Horas da Vida são também, como já percebemos pela tua resposta, horas de silêncio, mas também nos remete para essas circunstâncias da vida, ou seja, a pessoa escolhe os temas que vai cantar, neste caso esse processo é influenciado também pela tua vida, claro. Pela fase da vida em que estás. Em que estou, claro. Essa é uma das possíveis justificação para o título deste disco. Fala-me um bocadinho mais do título, que é um título curioso. Eu acho que Horas da Vida parece-me bem. Nem sempre é fácil fazer um título original no fado. Já há tantos discos de fado editados, mas eu acho que este Horas da Vida combina, de facto, com este disco. Pois, olha, o título surge de um dos temas que eu canto, que é um tema do Manuel, que é um poema do Manuel Andrade, que é um poeta incontornável na história do fado, e acaba por ser quase um resumo do disco inteiro. Eu acho isso muito interessante, e apesar de o poema é muito mais profundo do que aquela simples... Depois vamos ouvir mais para a frente também, do que aquela sim, parece às vezes um jogo de palavras, na repetição e nas horas e nas portas, e abrem-se portas e fecham-se portas, e as horas, e se é horas e se não é, mas é de uma profundidade enorme. E, para começar, não só resume esta perspectiva de a vida é feita de uma somatória de horas, não é? E em cada hora haver a sua... quase cada hora tem o seu fado, não é? E ter essa abrangência das várias... daí poderem caber todas as fases boas, más, ótimas, desesperantes que se tem na vida. E ao mesmo tempo achámos que era um nome que não dava tudo, que não se percebia, podia não ser... Não era assim, um nome assim tão descarado como isso, porque tinha esta profundidade. E por outro lado, era um nome que achámos fadista e um nome que achámos tradicional. Sim, E pronto, achámos que era uma aquela, às vezes é aquela, eu estava a falar do título, mas são aquelas coisas que nós não conseguimos explicar bem. Exatamente. O som de facto soa bem, soa até fadista, mas não, nem sabemos bem explicar porquê, mas de facto funciona. Horas da vida. Francisco, olha, se me permites, nós tínhamos aqui definido o alinhamento, íamos terminar com Horas da Vida, mas eu acho que não faz muito sentido estar a falar do tema sem ouvirmos o tema. Muito e bem. Depois no Vamos final da conversa já ia ficar um bocado descolado da própria conversa neste momento, por isso vamos lá ouvir então estas Horas da Vida, o tema que dá nome ao disco do Francisco Salvação Barreto, letra de Manuel Andrade, música Mário José Lopes, na melodia bem identificativa do Fado Lopes. Vamos a isso. Tantas horas, nas horas que a vida tem, e às vezes em poucas horas vivem-se vidas também, e às vezes em poucas horas vivem-se vidas também. Nas horas que te esperei, eu contei horas sem fim. Nas horas que te esperei, eu contei horas sem fim. Tantas horas que nem sei se ainda há horas para mim. Tantas horas que nem sei se ainda há horas para mim. O tempo marca os seus passos nas horas que nós contamos. O tempo marca os seus passos nas horas que nós contamos, e nós deixamos os traços dos passos que nelas damos, e nós deixamos os traços dos passos que nelas damos. A vida tem horas certas, são portas que nós fechamos. A vida tem horas certas, são portas que nós fechamos. Não ficam portas abertas para as horas que atrás deixamos. Não ficam portas abertas para as horas que atrás deixamos. Tantas horas eu deixei todas fechadas. Se as portas em tantas horas eu deixei todas fechadas, às vezes em poucas horas ganham-se horas passadas. Às vezes em poucas horas ganham-se horas passadas. Horas da Vida, um tema que dá nome ao disco de estreia do Francisco Salvação Barreto, e de facto os versos com que terminas este Horas da Vida são muito bonitos. Às vezes em poucas horas ganham-se horas passadas. Isto é muito bonito. Poesia. Aqui nas Madragões de hoje, em conversa com o Francisco Salvação Barreto a propósito deste disco de estreia, em que Francisco, é um disco que tem, eu estava à procura do número de temas que o disco tem. São 13. São 13 temas. Houve muitos que ficaram de fora? Houve. Foi uma seleção complicada. Falaste-me já um bocadinho desse processo de seleção e da forma como chegaste a estes temas, mas não me falaste dos temas que ficaram de fora. E a certa altura, qual é que é o critério, não é? É complicado. É complicado porque Tenho a certeza absoluta que tenho temas que gostaria de ter, posto no disco. E no teu caso, e se me permites, desculpa estar a interromper-te, ainda esta questão ainda tem mais importância porque estamos a falar de alguém que já tinha, ok, não tens 21 anos, nem 22, ou seja, certo. Já fizeste um caminho no fado e a certa altura, na tua cabeça também, já foram ficando muitos temas que gostarias de gravar e por isso este processo deve ainda ter sido mais exigente, não é? Exatamente. É complicado, eu acho é que o que às tantas que acaba por ser um exercício muito interessante é decidir aqueles que claramente queríamos gravar e depois perceber também quais é que fazem algum sentido num alinhamento de um disco, não é? Porque depois isto nos fados tradicionais tem que se ter alguma sensibilidade e algum cuidado porque para quem às vezes não conhece tão bem há fatos que podem ser mais parecidos uns com os outros e, portanto, quer dizer, não faz sentido eu estar a gravar um disco só de fados tradicionais de cestilhas, ou, não é? ou só fados em menor. Outra coisa também aqui muito interessante é também não queria abordar sempre a mesma temática sentimental, não é? Que isto tentar que fosse o mais abrangente possível. Nessa escolha foi importantíssimo a discussão que tive com os músicos, que me ajudaram desde o princípio, e nesta fase também já o Camané estava ele coitado, foi metido ao barulho pela direção de voz, não é? Exatamente. O Camané já estava metido ao barulho e portanto foi ótimo que só me disse fica para o segundo. Eu mal sabia que eu não tinha gravado este, ele estou entusiasmado, disse fica para o segundo. Eu agradeço imenso o entusiasmo, não sei se vai haver um segundo, mas tenho muita coisa bonita para um dia cantar. Não é algo que penses para já, um segundo disco? Agora estou a gozar este. Estou muito, muito, muito contente com este disco. Nesta época em que estás a gozar do disco, como disseste, parte desse gozo também vem daquilo que as pessoas te dizem a propósito do disco. Uhum. O que é que as pessoas te têm dito? Olha, tem sido muito bom. Também te digo que não tenho a certeza que se as pessoas não gostassem me dissessem alguma coisa. És desconfiado? Não é ser desconfiado. Acho que é uma questão de bom senso e também da pessoa não querer magoar o próximo naquela perspectiva do se não tem nada de bom para dizer, não digo nada. A coisa boa é que têm dito e, portanto, à partida, e pessoas que eu considero e que têm demonstrado algum entusiasmo pelo disco. Coisa mais importante que tem sido até agora transversal, pode ser que depois que haja alguém que não concorde, mas é que sentem que soa no disco, acham que o disco está verdadeiro, que o disco tem intenção, e é uma das coisas que foi muito claro para nós no princípio, é que sempre preferimos a intenção à perfeição. Mesma forma como o disco foi gravado, foi de uma forma em que a intenção sempre marcou. Os fados eram gravados do princípio ao fim, portanto o que está foi muito claro que queríamos isso, queríamos esse passar essa sangria ou esse desespero, ou essa coisa à frente de se o andamento está mais para a frente, se vou um bocadinho mais atrás, se eu às vezes roubo num sítio e não devia roubar. Há sempre essa obviamente aqui estou a dizer isto, mas com as costas largas, não é? Porque tem uns músicos extraordinários, portanto também o perigo estava controlado, não é? Mas sim, foi assumido isso, e no geral é bom quando percebes que muita gente ou as pessoas que tu que te andam nisto há muitos anos e que tu consideras que ou alinham, não é? E então escrevem para ti, ou alinham e fazem a tua direção de voz, ou alinham e, não é? e começas a tens os músicos que dizem vamos embora, não é? Começas a ter, e o Museu do Fado que diz muito bem, vamos avançar consigo, começas a ter alguns sinais de que as pessoas não acham propriamente que és um palerma, não é? E portanto isso é uma coisa que te vai dando algum à vontade, e no produto final, com isto tudo conjugado, só te posso dizer que é uma das coisas que eu digo nos agradecimentos, é tudo o que está bom neste disco é desta gente toda. O que não estiver tão bom é culpa minha, de certeza. É da tua responsabilidade. E este disco é editado então pelo Museu do Fado, o Museu do Fado que está, aliás, a comemorar 20 anos. Este disco, o lançamento deste disco deu pontapé de saída para essas comemorações no dia 20, foi então apresentado no Jardim de Inverno do Teatro São Luís, mas as comemorações do Museu do Fado continuam e até dia 27 de novembro há então esse videomapping no edifício do Museu do Fado, com alguns momentos da história do Fado e algumas das principais figuras projetadas no Museu do Fado, e até dia 31 de dezembro há então a exposição de Maria Teresa de Noronha, um dos grandes nomes da história do Fado. Hoje converso com o Francisco Salvação Barreto a propósito deste disco de estreia. Uma das boas coisas de ouvirmos um disco de Fado é quando encontramos um tema com uma letra, um poema de um grande nome da literatura portuguesa. Acontece neste disco e por isso vamos ouvir um belo exemplo disso. Letra de Miguel Torga, música Bernardo Couto, Negrura. Neste dia sem luz que me anoitece, que me sepulta inteiro, até de mim a minha dor se esquece, para que eu seja um morto verdadeiro. Me chove tristeza fria no telhado. Castelo do sonho, nua, nua, a calçada que subo já cansado, de tanto andar perdido nesta rua. Do Molaia caiu morte amarela, qualquer coisa que foi princípio e fim, e bem olhada, bem pensada ela, aquela folha que lutou por mim, sozinho e morto, ouço cantar alguém, mas é longe demais. Vaga no azul amplo solta, vai uma nuvem errando. O meu passado não volta, não é o que estou chorando. Entra mais na alma da alma, mas como no céu sem gente, a nuvem flutua calma. E isto lembra uma tristeza. E a lembrança que entristece, dou à saudade a riqueza de emoção que a hora tece. Mas em verdade o que chora na minha amada ansiedade, mais alto que a nuvem mora, está para além da saudade. Saiba bem, visto da dor com que minto, dor que a minha alma tem. Vaga no azul amplo solta, vai uma nuvem errando. O meu passado não volta, não é o que estou chorando. Depois de Negrura, letra de Miguel Torga, também este Vaga no azul amplo solta, letra de Fernando Pessoa. Estava eu a falar dos grandes nomes da literatura, dois deles, sem a menor dúvida, aqui juntos, e também deve ter sido desafiante cantar nomes como Miguel Torga ou Fernando Pessoa, e aproveitar aqui na escolha do alinhamento para o programa, acabaste por juntar aqui estes dois temas. Fala-me disso. Olha, juntei estes dois temas não só por causa disso, como por serem os dois originais, os dois originais do disco. E para além de serem os dois originais do disco e de serem desses dois grandes gigantes da nossa literatura, as músicas são dos músicos que me acompanham. Portanto, tenho na Negrura do Miguel Torga, desafiei o Bernardo Couto para fazer a música, e com o Rogério foi de uma forma um bocadinho diferente, mas muito natural. Ele começou a tocar umas coisas e diz: canta umas quadras em cima disto. E saiu-me aquilo, portanto nós, enfim, a música obviamente é do Rogério, depois fiz a cantoria por cima, não é? Mas foi a joint venture nesse tema, e são os dois originais que trago. E falámos aqui do Bernardo Couto e do Rogério, que te acompanham neste disco. Tempo de falarmos dos músicos, obrigatoriamente. Já falaste deles várias vezes sem os apresentares. Já falámos também dessa direção de voz do Camané, mas dou-te aqui então o tempo mais do que justo para falares das pessoas que te acompanham neste disco. Então tenho tenho três grandes amigos que, acima de tudo, são os meus amigos. E que foram os primeiros com que eu falei quando decidi gravar. Ou melhor, nem foi quando decidi gravar, foi quando decidi ter o projeto de hipoteticamente gravar. O projeto. Que alinharam logo. Eu sou amigo do Bernardo Couto há muitos anos. Acho que é um guitarrista extraordinário. O Rogério é um viola de fado que me atura e que eu aturo todos os dias em que estou no Senhor Vinho. E depois tenho outro grande amigo, que é o Francisco Gaspar, no baixo, que é um grande exemplo de um jovem baixista de fados à séria. Além de ser muito amigo, é um grande músico. São os três grandes músicos. E, portanto, para mim foi muito claro juntar estes três. Com o risco também, que também está assumido neste disco, e aí nesse, há bocadinho, quando perguntavas o que é que as pessoas diziam, eu isto já tinha a certeza que esta junção ia ser explosiva. E digo isto porquê? Porque eles, os três juntos, o Francisco já tinha tocado com ambos, com o Bernardo e com o Rogério, mas a viola e a guitarra portuguesa nunca tinham tocado juntos. Portanto, isto é uma junção que, se fossem outras pessoas, podia. É um risco que se toma, não é? Porque sabemos perfeitamente que as pessoas têm muitas vezes, há viola, ou grande parte das vezes, as chamadas parelhas, não é um nome provavelmente muito bonito, mas é o que é o que lhes chamam, pelo menos, na gíria. Há, muitas vezes, os guitarras e os violas andam a par e conhecem-se muito bem, e ganha-se muito com isso, porque há uma sensibilidade e os limites que ambos conhecem, e depois conhecem-se tão bem a tocar que a coisa funciona muito bem. E, portanto, foi um risco, como te digo, controlado, porque eles são grandes artistas, portanto, eu estava completamente descansado nesse... Mas podia ser que fosse uma coisa que depois não tivesse aquela gana que está no disco em todo lado. Portanto, eles gostam muito de tocar uns com os outros, e eu gostei muito de os ter juntado, e pronto, portanto, temos aqui uma sonoridade um bocadinho diferente, no sentido em que nunca foi, em que eles nunca tinham tocado juntos. Eu não podia estar mais feliz com o resultado. Aliás, de tal maneira que isto aqui é uma banda, isto aqui ninguém nos para. Isto para mim, aliás, por isso estás agora a olhar para a capa do disco. Temos uma fotografia, mal abres o disco, temos uma fotografia de nós quatro. Porque o disco tem, obviamente, tem o meu nome na capa, porque sou eu que o canto e porque é assim que as coisas costumam ser. E por nos fados há uma figura que é o fadista, que acaba por dar um bocado a cara, mas a primeira coisa que faço quando abres o disco é estamos os quatro. Estão os quatro como este uma banda, disco, e tu nem sequer podias estar mais à frente ou assim, mas não, pensar, estás não, entre par, eles. Estamos a par. Somos quatro amigos a fazer música e este disco não é meu, este disco é nosso. Não fazia nada do que está aí sem eles. Horas da Vida, Francisco Salvação Barreto, pois também estás muito bem aqui na capa, devo dizer assim, cheio de classe. É por todo lado e não se vê. Exato. Quase não se vê a cara, não, por isso também ajuda. Está assim, não, aqui um charme, algum estilo do Francisco Salvação Barreto, convidado esta noite das Madragoas, veio apresentar-nos este Horas da Vida, é uma edição do Museu do Fado, este disco, e conta com a direção de voz do Camané, e conta também aqui com algumas palavras dentro do disco da parte do Camané. O Camané que termina estas pequenas frases, estas frases que escreveu para o disco, a dizer que sentimos um fadista dentro do fado. O que é que ele quer dizer com isto? O que é um fadista dentro do fado? Tem a ver com o tal respeito por uma tradição? Eu acho que é isso. Acho que um dia tens que lhe perguntar, tenho medo de estar também aqui armado. Eu acho que é uma generosidade dele. Fico muito feliz que ele tenha escrito isso, e fico ao mesmo tempo um bocado aterrado, mas eu acho que é nessa perspectiva, é na perspectiva de haver caminho feito e portanto de o que aqui está, para o bem e para o mal, é já uma súmula de algumas experiências e de algumas referências. O que, aliás, sempre foi uma coisa que temos em comum, que é as nossas referências são muitas mesmas e, portanto, nós temos uma conversa em termos de referências entre mim e o Camané é muito fluida nesse sentido, porque percebemos perfeitamente Se era isto é arrogante estar a dizer, mas eu percebo muito bem o que ele está a dizer. Eu, se calhar, às vezes não quero ter essa arrogância de achar que tudo o que eu tenho para dizer é muito coisa, muito importante. Mas eu percebo onde é que ele às vezes quer chegar quando me chama a atenção para alguma referência ou para pensa nisto e as coisas estamos mais ou menos alinhados no, na perspectiva que temos do que esta arte deve ser. E de onde é que vem, ele obviamente sabe muito mais do que eu, mas é a mesma perspectiva, não é a mesma sapiência, obviamente, mas é a mesma perspectiva da coisa, eu acho que nisso estamos mais ou menos alinhados. Francisco Salvação Barreto, foi com ele que conversámos ao longo desta hora de Madragoa. Estamos mesmo a chegar ao final do programa. Horas da Vida é o disco de estreia e terminamos com Mundo de Inverno. Parece-te bem? Muito bem, vamos embora. Terminamos assim então. Mundo de Inverno, um dos temas que está incluído. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou não, Francisco? Tens não, aqui ia só dizer-te que já que acabamos com o Mundo de Inverno, explico só o que é que... Força. O Mundo de Inverno é um fado de criação do Artur Batalha e que eu tento resgatar aqui, tento não estragar muito. E é das poucas coisas que realmente canto todos os fadistas e é um fado que eu acho muito bonito. É um fado muito bonito mesmo. E obrigado por me teres recebido. Eu é que eu agradeço, Francisco. Estás sempre convidado a voltar a este programa mesmo. Eu gostei muito também de estar aqui à conversa contigo. Muito obrigado. Francisco, espero que gostem do disco. Mundo de Inverno é um dos temas. É um fadista, terminamos com um fadista contente. E percebes? Exatamente. Não, percebes? Estou muito contente. Também é dia, portanto a pessoa está. Eu acho que. De é facto, dia para isso. De facto, nota-se que estás feliz com o resultado final deste disco e também orgulhoso. Francisco Salvação Barreto. Horas da Vida, assim se chama este disco de estreia, e terminamos com Mundo de Inverno. Bom fim de semana, as Madragoas regressam para a semana. Um forte abraço. Paixão. sou outro e não consigo calar este maldito coração. Mundo de inverno, corpo gelado, sem o teu corpo nos lençóis deste meu fado. Mundo de inferno, de angústia louca, sem o carinho e o calor da tua boca. Carinho e o calor.